Alô! Salve Campeche, salve Rio Tavares, salve Cova Funda, está no ar Muqueca de Siri, eu sou Conrad Rose. Começamos agora a nossa experimentação sonora. Mas como preciso, não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver a chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo. Preciso desse teu amor, ai, amor, mas como preciso. Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo. E onde quer que você vá, seja onde for. Como é que é? Diz, amor, que eu vou, me leva. Me leva, seja como for seu mundo, se você me preciso. Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, mas viver sem você é viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo. E onde quer que você vá, onde for, Mariana, me leva, assim, me leva, diz amor que eu vou, me leva, seja como for seu mundo, se você me leva, eu vou. Para te amar, amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir, se me deito com ela vou sonhá-la. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando

passos sempre segui, querendo te encontrar só pra falar de amor. Frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz, beijos que nunca te dei, o amor que te neguei. Agora eu quero te dar, te fazer feliz. Hoje, a partir das 8 horas, tem Paraponga, forró no Queimazóio 0800, Rodovia Antônio Gonzaga, Rio Tavares. Também tem o Samba da Castanheira, em Guima, Álvaro, galera lá. Agora uma querida amiga voltando ao programa, Janaína Pereira, Tão Feliz, música dela mesmo. Moqueca Siri na Rádio Campestre, todo domingo das 11 ao meio-dia, 98.3. Uma vez, uma sanfona maravilhosa de Natanael, querido Portuga, um abraço. Agora o seu Valença, Amor que Vai. Amor que vai, amor que vem. Amor que vai, amor que vem, amor foge e vai embora. Amor que leva seus teréns pra não ter motivo de voltar. Amor que vai no cavalo alado chamado brisa. Amor que vem no galope rasgado na beira-mar. Amor que vai no cavalo alado chamado brisa. Amor que vem no galope rasgado na beira-mar. Amor que vai, amor que vem, amor foge e vai embora. Amor que leva seus teréns pra não ter motivo de voltar. Amor que vai no cavalo alado chamado brisa. Amor que vem no galope rasgado na beira-mar. Amor que vai no cavalo alado chamado brisa. Amor que vem no galope rasgado na beira-mar. Amor maltrata, deseja. Amor comendo a maçã. Amor é pura incerteza. O que será o amanhã? Amor que vai, amor que vem, amor que vai, amor que vem, amor foge e vai embora. Amor que leva seus teréns pra não ter motivo de voltar. Amor que vai no cavalo alado chamado brisa. Amor que vem no galope rasgado na beira-mar. Amor que vai no cavalo alado chamado brisa. Amor que vem no galope rasgado na beira-mar. Amor maltrata, deseja. Amor comendo a maçã. Amor é pura incerteza. O que será o amanhã? Dá um beijo pra Silvia, Gaivotas na escuta. Zé Klein, abraço. Amor que vai. Amor que vem, amor que vai, amor que vem. Moqueca de Siri, todos os domingos pela Rádio Campeche 98.3 e também pelo streaming. radiocampeche.radio12345.com. Depois esse programa vai ao ar na íntegra para todo sempre pelo archive.org. Agora vamos ouvir Olhos Sentimentais, Eduardo Gudim e Paulo César Pinheiro, com um grande coro que inclui a querida cantora Fernanda Brito. Use Linux e bote a Microsoft pra correr. Quebre a sua janela. Pelo bem de ser. Paz, pra regar a flor que secou pelo sal.

Se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. Queca Siri na Rádio Campeche. Agora uma música para o Maciel no João Paulo. Bebeto Loteria, originais do samba, incluindo Mussum. Bebeto subiu o morro gritando estresse, mandando a miséria pra casa do chapéu. Mandou repetir a rodada de serva 3 vezes, dizendo que bancava tudo e também era coronel. Bebeto, Bebeto subiu o morro gritando, fiz 13, mandando a miséria pra casa do chapéu. Mandou repetir a rodada de serva 3 vezes, dizendo que bancava tudo e também era coronel. Chegou no cadeado, perdeu por perder. Chegou na esquina, deu nota de que lá valer. O morro inteiro ficou perfumado com perfume que a preta do Beto ganhou. Até quem não é de cheirar, cheirou. Até quem não é de cheirar, cheirou. Até quem não é de cheirar, cheirou. Até quem não é de cheirar. De madrugada pintou sujeira, morro cercado, a maior correria e o pobre Bebeto. polícia levou. Até hoje o morro quer saber qual foi a loteria que o Bebê acertou. Até quem não é, até quem não é de cheirar, cheirou. Até quem não é de cheirar, cheirou. Até quem não é de cheirar, mandou repetir a rodada de serva três vezes, dizendo que bancava tudo e também era coronel. Chegou no cadeado, perdeu por perder. Chegou na esquina, deu nota de quina a valer. O morro inteiro ficou perfumado com perfume e capeta do Beto ganhou. Até quem não é de cheirar, cheirou. Até quem não é de cheirar, cheirou. Até quem não é. Até quem não é de cheirar, cheirou. Agora veja só, mano. É perto de cheirar, morro. Deu um capital pra todo mundo. Vem se treze na loteria. Vem pra você, mano. Agora, Bebeto tá vindo acertar a quina, meu irmão. Se ele acertar a quina, vai ficar todo mundo beleza. Até que não é de cheirar, cheirou. Música de 1981, Bebeto Loteria. Agora Lenine e Zélia Duncan. Essa música vai especialmente pro David Xuxa, a dinda do programa, Maria dos Calhos. Beijo grande, meu amigo. Amiga. Bebete, vambora, pois já está na hora. Bebete, vambora, pois já está na hora. Olha que o galo cantou, o sol vai raiar e você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Mas quem não chora não mama, e o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado e nem pensar em faltar. Pois o novo gerente não é mais muito meu amigo. Depois como é que eu posso comprar, estando a perigo, novas sandálias pra você sambar, Bebete. Bebete, Bebete, vambora, pois já está na hora. Você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas os vizinhos olham e falam. Eu sou o seu homem, eu sou sua mulher. Mas quem não chora não mama, e o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado e nem pensar em faltar. Pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigo, novas sandálias pra você sambar. Bebete, Bebete, Bebete, Bebete, Bebete, vambora, pois já está na hora. Bebete, vambora, pois já está na hora. Bebete, vambora, pois já está na hora. Bebete, tá na hora. É Ela é tua, Bebete. Já deu, não tem mais. Eu não tenho. Já foi. Bebete. Ô, Bebete. Como é que estamos indo embora. A hora é essa. Até a próxima. Te avisei. Bora, Bebete. Moqueca de Siri pela Rádio Campeche. Todo domingo, das 11 ao meio-dia, uma hora de música de qualidade. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. É, moqueca de siri é uma delícia. No próximo sábado, a partir das 4 horas da tarde. Tem a Feira de Natal da Vila Cruz. Moqueca de Siri estará presente, também estará presente a roda do Choro Xadrez. Nossos vizinhos também na Vila Cruz, animando a festa a partir das 4 horas da tarde na entrada da vila. Para quem não conhece, é em frente à Pedrita. O Choro Xadrez acontece toda quarta-feira a partir das 19 horas na Rua Isaltina de Assunção Farias, 473. R$7 no trocado ou R$10. Lá tem a pizza do Freitas, cachaça e cerveja artesanal e uma jam session de choro fantástica. Álvaro ao piano, recebendo a galera. Lucas na flauta, sempre lá. Sininha, Albinho. Uma grande confraria. E quem não conhece, tem de vir. No sábado, acontece o samba da Zininha, no Pátio Biergarten. E hoje no On The Road Hostel tem o Samba da Castanheira. Essa é a programação de Floripa. Se você está em outro lugar do planeta, você precisa conhecer a Ilha da Magia. Estamos ouvindo Dominguinhos, Apanhete Cavaquinho, o Choro na Sanfona. Mandar um abraço para a professora Bia, no Rio, na escuta, querida, muita saudade de você. Um beijo para a Alice. Agora o Wilson Simoninhas. Opa, Bebeto e depois. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Sérgio Mendes. Cheirando a flor de laranjeira, Samaria. De saia branca, costumeira, de sol e para o olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria.

Moqueca de Siri pela Rádio Campeche. Estamos chegando na derradeira fase do programa. Agora a Orquestra Pixinguinha, Ingênuo. E vamos fechar hoje com Hermeto Pascoal e Pau Brasil. Harmonia sem cronologia. Grande Hermeto que faturou mais um Grammy. Eu sou Conrad Rose, todo domingo estamos aqui ao vivo no estúdio na Rádio Campeche, Floripa, em 98.3 e também pela rede proprietária, a qual chamamos internet, através do endereço radiocampeche.radio12345.com. Quiser mandar áudio pra gente tocar, produção local, música independente de qualidade, moquecasiri@gmail.com. Quando a gente fala música de qualidade, quer dizer que a gente não faz carinha de quem tá gostando demais. A gente toca apenas o que a gente gosta, admira. Moqueca de Siri desde 2006, é um programa de rádio livre, hoje de rádio comunitária, editado e manipulado todo em software livre. XFCE, o nosso kernel. Então, eu me despeço, deixando Hermeto Pascoal e Pau Brasil com vocês. E agora eu vou à praia, dá licença. Hoje não tem futebol, mas tem uma tarde linda de sol. E muitas praias para banhar nessa ilha maravilhosa. Saudações, rubro-negras, paz, saúde, trabalho, sorte. Amor no coração e orgasmos. Música.